2, portal 99 e o 9 para pushback acionamento. Autorizado, chefe para o táxi. Camarada para o táxi, 99 e o 9. Conforme Luiz Eduardo Magalhães, nível 200, direto, decola da pista 97, com curva esquerda, CD Momo, alvo após direto em rota, controle em 119.35, transponder 5076. Opa, papapá, eco, papá, Sierra, decola de Salvador para Luiz Eduardo Magalhães, na 17 com curva esquerda, no perfil da subida Momo. PCT, após PCT, transponder 5076, torre 118, meia dúzia, controle 1-1-9-6-5, papapá, eco, papapá. Quer sair, tá corrigindo, é Momo, Albo, após direto, ok? Firmo, Momo, Albo, após direto. Positivo, no pátio 5 para acionamento, vai chamar torre 18.6. Papapá. Visual com Salvador, para Salvador aqui pelo Axé 710. 01, paciente, reporte Itapuã. Confirma? Reporte Itapuã, guardião 01. Afirmativo. Quando autorizado, direto para o pátio do Graé, guardião 01. Dois já estão aqui próximo a Itapuã. Se não houver tráfego, quando autorizado, direto para o pátio do Gré, dá uma próxima aqui em Itapuã. 17, 1922, reportando estabilizado. Controle Salvador, muito bom dia. Elta 3304, não se escuta, sim, tem informação índia. Então, 3304, acione identificação, autorizado chegada, bom, desça e mantenha nível 070. Para o 70 na bom, se autoriza para presente pelô? Mantenha a chegada, tá? 3304, número 4 para o pulso. Sim, mantendo a chegada, 3304. Então, 922 indicada. 922 está com 2359. Sim? 2359, algum 922. Não. Então, 3663 indicada. 2509. Gente, reduza para 2309, então 3663. Reduzindo 2203663. 9641, não passa nível 130, chame Recife 126.85, alterna 125.45. Chamando Recife 12685, 12545, o Rio 9641. Foro 922, desce para 2.000 pés, ajustando 017. 2.922. 3.63, desce e mantém a nível 040. Uno 030 graus, 2.9, reporte no solo. 7 do lado, reporte no solo, 01. 2.663. Então 3.304, desce e mantém a nível 050. 03304. 3, 4, 9, 5. Sierra, Solane, reporte táxi. Segue a bordo, papapapai, a boca Bahia. Gente, reporte táxi. Bahia. Bilhete Alfa, ponte toda 118.612, total 991. Complete final, seletor 118, décimo meia. 18.6, 927. Então, 3663, após Pelor, na próxima Vitor 366, autorizado final RNAV, reposta estabilizada. Pode Pelor, final RNAV, autorizado 3663. Então, 3304, desça e mantenha nível 040. 040, 3304. Dado ingresso de decolagem, 040 graus, 29. Linha decola 040.2, total 991. Torregon 922, estabilizado o X-ray na sua escuta. 922, primeiros 90 metros fechados, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste 1017. Autorizado pouso na 10922. 922, negativo, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 922. 6709. Autorizado no portão 1, no chão para o táxi. Chama táxi. 3317, bom dia, sem identificação vigilante, Mateus 380. Reporte, eu desatornando 1242. Autorizado, reporte para ingresso. Papa Sierra. Chorando Brasília, 124-25, alternando 12655, tenha um bom dia. Ajuste no 017, 060 graus com 29, primeiros 90 metros da 10 estão fechados, pouso autorizado. Autorizado o pouso na 10, 922. Total 9911, decolada 09, chama controle, 1935. Controle 1935, 9911. Salvador, bom dia, total 9911. Total 9911, contato radar, subo para o nível 310, Cedamon, transição alvo. Aro 310, já recebido por Caracaju. Estabilizou a aeronave, dando 3663. A Serra Lima, tem 17. RNAV 3663. Complete final. RNAV, chuveitor 118, décimo 6. 86363. Papapá, Mike Eco, Delta, Guarrela. papapá, Mike Echo Delta, Flyhead em Itapuã. Report Pituaçu. Dois, solo ao Zuno 1, direito no 21, decimal 9. 219, 22. Torre Salvador, bom dia, tá 3663, passando Serra Vitor, 372, passado o recado. 3663, bom dia, continua a aproximação, aguarde liberação para a coisa. 3663. 3663, pista livre, pouso autorizado no zero, ajuste no zero, no 7, primeiros 90 metros estão no zero, estão fechados. 7, livre pouso, 3663. A 2000 pés, ajuste no zero, no 7, autorizado final, reporte estabilizado. Reporte pelo 2000, reportaria estabilizado com 1017 centímetros, tá? 3604. Torre 2862, bom voo. Continuando a chave, 118.0. Passei a CN, está visual com Airbus, 910. Até após o pouso do tráfego não no zero, decolagem autorizada, 020 graus, 3 nós, ajuste no zero, no 7. Mantém ponto zero, 6709. Bravo Mike Golf, autoriza a descida nível 150 na chegada na área, reporte 180. Para de se sacar, então, parte 3. Autorizado até Papá, Quebec. Até Papá. Serra 020 graus, 1 nó. Serra. Oi, Salvador, voo no 605, cruzando 170, Alagoinha, boa. Turno 605, acena identificação, autorizado chegada a BOF, desce e mantém nível 040. 040 na BOF, é isso aí. Tal 99111, passa nível 100, chame Recife 126.85, alterna 125.45. 2.800, 2.45, 9.911. Salvador, Mike, Eco Delta, request, descent to 500. Listen 500 feet. Mike, por favor. 3663 na Foxtrot. 3663, sexo autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, tá? 3663. Bom dia, 7400, acima de indicação. Já estou vigiando, acima de indicação. 390, é a porta de estilo, agora deve chegar a mais, Salvador. Papá, Papapaia, com Papaterra, contato radar, subo para o nível 200, sai da Momo, transição alvo. Papaterra. Alternando 1, 2055, bom dia. Virou tráfego, decolou da 17, tá fazendo perfil da Momo, tá cruzando a final da 28, ainda não cruzou a final. Estabilizando o localizador, TAM 3304. TAM 3304, complete final, chaveta 118, décimo 6. 86, obrigado, TAM 3304. Continuo observando, após saqueamento no outro, conseguindo. Fechados, ajuste no 0 no 7, vento 030 graus, 4 nós, pouso autorizado, não no 0. Livre pouso não no 0, ciente dos 900 primeiros metros fechados, do TAM 3304. Salvador, bom dia, Mike Bravo Tango, informação Juliette, cruzando 140 para 1 no 0. Barra meu Mike Bravo Tango, essa identificação, autorizado chegada bom, FID se mantém nível 050. 050, chegada bom, que o TAM mais bravo. Tanto sinal de setor o RNAV para a pista 10? Mantenha a chegada, aguarde a autorização RNAV mais bravo Tango. Mantendo aguardando, mais bravo Tango. Setua sul, Mike, acudeu. Contact Tower 118.6. 118.6, Mike, acudeu. Mike Echo Delta, call me back, Itapuã, Altim 3107. Report Itapuã, Mike Echo Delta. Solo, Papa Romeo, Mike Bravo, está na redução de passagem para 2-0. Bom dia, T3454, acionei a indicação. Chateau Vigilante, mantendo 350, reporte descida, aguardando chegada a Mike. Recall final 35, Mike Echo Delta. Recall final 35, Mike Echo Delta. É, os 90 primeiros metros ou 900? 90. Ah tá, obrigado. Controle Alfa Patango, esse Mac aí, X-Ray 5 da informação, Juliette descendo para nível 100. Patango Mike, Whisky Mike X-Ray, acione a identificação, autorizado de chegada bom, se desce e mantenha nível 060. Desce e mantenha para 060, Mike X-Ray. Número 605, aposto pelo desça para 2000 pés, hoje chama 017, autorizado final, aposto estabilizado. Autorizado, Golo 605, ajuste no 017, reposto estabilizado no final RNAV. Bom dia, táxi via Alfa, Índia, portão 2. Alfa, Índia, portão 2, tá, 3304. Teclete Lander, no 17, no Wind 0302, 3 knots. Teclete Lander, runway 35, by Keco Delta. Dá uma volta. Papa Romeo, Mike Bravo Tango, desça aí, mantenha nível 040. Nível 040, Mike Bravo Tango. Papa Tango, Whisky Mike X-Ray, desça para o nível 050. 050, Whisky Mike X-Ray. Controle Salvador, bom dia, papá, papá, Bravo, Mike Golf, transfere. Nico 060. Chegada Mari, descendo 060, Mike Golf. Objeto 6709, contato radar na decolagem, suba para nível 240, seta gole e transição fita. 240, gole fita. Presa por 19, 609. Mantenha o perfil da saída, objeto 6709. Direto Natal. Direto Natal, Delta, Underground DS 24, Piqueta até o leste, Mike Eco Delta. Bravo Tango, aposto pelo desça para 2500 pés, ajustou 017, aposto pelo na Pronto Service 366. Para 2500 pés, aposto pelo, ajustado no 017, aposto pelo Pronto Service 366, tá? Mike Bravo Tango. 605, pista vista, visual, final. 1605, complete na aeronave, chame torre 118.6. 2-3-3. Papapapá, bravo, Mike Golf, retorno para 250 mais. Reduzir para qual velocidade? Confirma indicada. Está mantendo 260. 7-1 para 230 mais, bravo, Mike Golf. 230, reduzindo. Ok, até mais. Fechados, o vento 030 com 4 nós, pouso autorizado na 1-0. Nível 140, chame Recife 126.85, alterna 125.45, eco para passear. Passear, controle. Positivo, controle. Queira, por gentileza, repetir as frequências, por gentileza. 126.85, alterna 125.45. Positivo, chamará Recife 126.85, caso negativo, 125.45, papapá, eco, papa Sierra. Tango, Whisky, Mike, X-Ray, desça e mantenha nível 040. 040. Mike, Bravo, Golf, desça e mantenha nível 050. Desça e mantenha 050, Michael. Passa nível 130, chame Recife 128.8, alterna 133.25. 090 para a Serra November, Uniform. Repia U 090, confirma o horário do plano de voo? É, confirmando é 080, senhor. O plano está para 12 horas, quando possível autorização, passageiros a chegar. Positivo, 080 ainda não chegou no sistema, assim que chegar a gente pega a coordenação com o centro. Positivo, Juliette para o Delta, agradece. Bom dia, Direito 209, 605. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6